Victor 2511, descend to 4,000 feet, KNH 1016. Redan 4,000 feet, KNH 1016, Portugal. 251. Esquerda, na saída Puca, Jamo, Caju, interceptor pelo Zulu 17, segue conforme. 1208, controle Salvador, 5147 no transponder. Singulão 134, Salvador Maceió, decola pista 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, 350 autorizado, aí segue pela presa 17. 308 Salvador, 5147 transponder, gol 1134. Ganhado, chama para pushback, acionamento. Chamará na posição 4. Go to 511, fly heading pelo position. Heading to pelo position, posição 2511. Papatango Lima Hotel Hotel, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no meia. Descendo para 3.000 pés, no 0 no meia, Lima Hotel Hotel. Boa noite, de operação para espaçamento, curva direita para 250. O limite será a radial 355 do VR de Salvador. Via sua, 250, limite a radial 355 do Salvador. Rio 5972, desça para nível de voo 120. 120, 5972. Rio 972, para informação, segue tráfego. Posição de 11 horas, 8 milhas, como sul, passando nível de voo 130 para 4.000 pés, Airbus 330-200 da Portugal, com 300 nós de grau speed. Ciente, tráfego, Rio 5972. Com 972, curva esquerda para 230, limite agora ao localizador. 230, limite ao localizador, 5972. 972, devido à formação, solicitou uma aprovação de 2.0. Ente, livre do desvio, reporte alterno. Está reautorizado o destino para nível de voo 080. Autorizado, chamar retornando 080. Ente, agora que nós fechamos. Hotel 3.000 pés. Motel Hotel desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado a chamar o procedimento elétrico sem reporte estabilizado. Descerá para 2.000 com 0 no meio, Lima Hotel Hotel, reportagem estabilizada. Lima Hotel Hotel, estabilizado em Aliança. Faltando Lima Hotel Hotel, completa final do procedimento, torre 1-8, decimal 95. Completando o procedimento, torre 1-8, decimal 95, Lima Hotel Hotel. Torre Salvador, passando Lima Hotel Hotel. Papatango Lima Hotel Hotel, Senegal no 0, 1-6, o vento variável 1-9, autorizado pouso pista 1-0. Já do pouso, pista 1-0, Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, informa pista molhada. Ciente, pista molhada, Lima Hotel Hotel. Sugar restrictions ahead, descent to 2,000 feet, QNH 1016, cleared final exit runway approach runway 10 at Salvador, report established, all localizer. Controle, risco, tempo 972. Já efetuou os desvios. Poderia levar o pro de apelo? Autorizado pelo 5972 da Rio, descendo para 4.000 pés. Ajuste no 0 no meio. 0 no meio, 4.000, pelo 5972, obrigado. Lima Hotel Hotel, avistado a pista com 1.250 pés. Deixe Lima Hotel Hotel. Pátio Lima, hotel, hotel, solo 39, confirme o pátio. Pátio 5, Lima, hotel. Livre, agora à sua direita, taxi via Alfa, Juliette, contando o pátio principal, me chamando novamente na taxi Lima. Juliette, Lima, Juliette, novamente na taxi Lima, não sei se contar. Firmo. Port 2511, complete final SXRAY approach runway 10 of Salvador and contact tower frequency 118.95. Complete final SXRAY at tower 118.95. Boa noite, obrigado. Boa noite, de nada. Boa noite, Port Scout 2511 on LS runway 10. Port Scout 2511, Canadian 06, land runway 10, which is viable with Illinois. Port Scout 2511. Please land, Port Scout 2511. Hotel, hotel autorizado o cruzamento da pista 17 até o 45, frequência de estacionar, boa noite. Portugal 2511, on the road at 45, located by right, taxi via Alpha. Report before taxi via Juliet, how much frequency? Portugal 2511. Para o taxi 1134 da Gol, 129 a bordo, 2:16, altera na Salvador. Informação Gol, direcionando no 50. T3070, acena identificação, veio direto Duna, desce para 2000 pés, ajuste no 0, 1 no 6. Duna, 2000 pés, T3070. Olá, Ficus, Portugal, estou falando, olá. We are on the landing run, ok? Now, we are locating by the runway at the end, and call you before you get. Contact you off at Portugal 2511. Do Rio 5972. Estabilizado em LS, baixo travado. 1-0. Do 5972, quer negar 1-0 no meia. Autorizado pelo pistão 1-0, vento variável 0-9-9. Do Rio 5972, pistão ligado. Seguinte, 1-0 no meia, livre pouso 1-0. Control, só para informação, na final o vento está de calda 15 nós. Gente. Segundo o vento, se a gente copiou, a informação agora mais coisa à frente. Ah, sim, Machil, copiou o vento de calda. Gente. Gente, vou 1-1-3-4, mantenha o ponto de espera. Ok. Valeu, boa noite, eu vou 104-98. Prossiga. Autorização é Jesus. Firme aeronave? É o voo 7491. Qual é o horário do plano? 0420. Assim que chegar no sistema a gente chama pra cópia. É o voo 7491. Na 70 controle. A torre informa vento 220 graus, 8 nós, pista em uso 28. Ah, vamos iniciar a vetoração para aproximação pista 28 de Salvador. Positivo, nós temos para prosseguir 28. Mantendo 0134. 085, o limite desta proa será a radial 1. 2-0 de Salvador. Pista 08, para 120 em Salvador, na 3170. Que procedimento em uso? Procedimento em uso será o INS X-REM, pista 28. INS X-REM 28, na 3170, obrigado. Alfa, Kilo, até o pátio 3, mandando uma escuta. Atenção, escuta, Alfa, Kilo, pátio 3, isso, para 972. Você não conseguiu o vento lá final? Olha, eu só encontrei vento de proa, cruzamento de cabeceira através do 14. Entendi. Iniciando pista 9-0-1-3-4. Portugal, Chupa Lua 1, Juliette, Gate 1-1. Gate 1-1, vai para o 1-1, Portugal, 2-5-1-1. Zona 70 está autorizada, então vá na Procura Habitor 362, descendo para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. 1-3-4, decolou as 5-2, time controle, 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, bom voo, 1-3-4. Bom, 1-3-4, boa noite, está sob contato, radar na decolagem, subiu para nível de voo 3-5-0, após 2.000 pés, vou direto Jamo, após Jamo Aracajó. 3-5-0, subindo após 2.000 Jamo, Jamo Aracajó. 1-3-4. Desce para 2.000 pés. Autorizado, descida para 2.000 pés, ajustando 0 no 5. 2.000 pés, 4-4-1, copia para o voo? Copia. Para o voo? Over, 360 autorizado, 0217, após sair conforme a rota. Decola da pista 28, após 100 na saída Elefa ou no Alfa, 1208 controle Salvador, 5176 no transponder. Gente, autorizado 360, Uber Zulu 17, após conforme a rota, pista 28, Elefa, 1 Alfa. Aciona 20.8, o controle aciona 5171, o voo 7491. 5176. 5176. Correto, chegando para a pushback, acionamento, voo 7491. Salvador, Azul 6908, bom dia, sem informação Golfo. Azul 6908, bom dia, a senhora identificação, desça para 4 mil pés, ajuste em Salvador 1095, via chegada TPP 1. Gente, desça para 4 mil pés, via chegada TPP 1, identificou com Azul 6908. 1134, chame Recife 12545, alterna no 26, decimal 85. 2545, 1685, 1134, avô. Zona 70, autorizado a sinal do procedimento de Xerécio XRI, pista 28 de Salvador, reporte estabilizado. Passada estabilizada, XRI, pista 28, para 3170. Tá 3170, completa o final do procedimento, torre 98, decimal 95. 2895 a 2, tá 3170. Bom dia, tá 3170, final da 28, visual. Boa, vento 230 graus com 099, tudo autorizado, pista 28. Controle Salvador, azul 6908. Autoriza para o Serra Vitor 362? Autorizada para o 362, desça para 2 mil pés, ajuste no 095. Autorizada final do procedimento ILS X-Ray, pista 28 de Salvador. Reporte estabilizado. Seguinte, desce a 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, pista 28, com 1015-6908 azul. Reportará estabilizado. Salvador, boa noite, 3520, formação, golpe. 3520, sendo identificação, deixa para nível de voo 060 via chegada TPP-1. 060 via TPP-1, tá? 970-007, siga em frente, libera a esquerda, na Charlie. E siga via Índia até a remota ou na próxima do bate principal. Charlie, Índia, remota ou na próxima. Vai performar durante a aproximação toda, vento de calda aproximadamente 10 nós. Pouco antes do cruzamento da cabeceira, é que ele vira um pouco para 180 e 3 nós. É, a informação que a gente tem aqui é que o vento de superfície na cabeceira no zero tá de 240 graus, meia dúzia de nós. Hoje tá meio difícil mesmo. Tá realmente, percebi isso aí. Mas faz tempo, é uma dúvida próxima, tô botando encaldado. Próximo cruzamento da cabeceira, aí pelo menos 180, 190, e vai dar de 2 a 3 nós. Ok, seguinte, grato. Obrigado. Vou 7491 na 10, pushback acionado. Vou 7491, quadrinho com a equipe de solo após o 321 da TAM. Parque a retaguarda. Estou autorizado para subir aqui acionamento, quadrinho com a equipe de solo. Dois, aciona identificação dessa via chegada TPP-1 para nível de voo 070. Gente, descendo via TPP-1 para o 070, voo 592. Procedimento previsto para 28 o ILS X-Ray. Caso o senhor deseje fazer outro procedimento, informe ao controle que será autorizado. Tá, pode ser o X-Ray mesmo. Só que só para agendar lá que tem que trabalhar aqui, mas tudo bem, pode eu. O Gona 592 prossegue na chegada até a posição OPRIM e após OPRIM programa de Hamilton 362 para interceptar o final do procedimento da ILS X-Ray, pista 0. O 6908 está autorizado a assinar o procedimento ILS WIS, correção ILS X-Ray, reporte estabilizado. 6908. O 20, esquerda 070 de proa. 3520, confirme por quantas milhas? O 20 milhas a princípio. Gente, reporte ao término. Salvador, Azul 6908, estabilizado, ele é SX-Way 28. Azul 6908, completa sinal do procedimento elétrico 6, torre 98, decimal 95. X-895, 6908 Azul. Ah, então 35120, vou direto para a radica 362, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado a sinal do procedimento elétrico 6, pista 28 de Salvador, reposto estabilizado. Você com os dois? Para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado a final do procedimento ILS XAI pista 28, foi na produção editor 362. 7 voando na produ 362, desce para 2500, voo 1 no 5 no 2, só estabilizado. Controle Salvador 3520, informa que tem no desvio, pode manter a PROD OPRIM. Autorizado, então a PROD OPRIM, então 3520. OPRIM 3520. Oi, Salvador, Azul 6908, final ILS-XOI 28. 08 avistado, vento 240 graus com 04 nós, pouso autorizado, pista 28. Autorizado, pouso, pista 28, azul 6908. 2 descendo para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. Desce para 4000 no 362, voo no 5 no 2. Aerotaxi 7491. 7491, chega via pátio após pátio 3. Quando não através do 612, do portal 612 é pátio 3, chame para ingresso no taxi Equilo. Pátio, através do 612 ingresso no pátio 3 e chama para ingresso no taxi Equilo 7491. Pátio B, autonomia alternada. 7:20:45, Córdoba. 491, siga via Juliette, negativo, parte 3, Juliette, alfa, até o ponto de espera da 28, chame quando no ponto de espera da 28, pronto. Juliette, alfa. Confirme o designativo de Córdoba. Serra alfa, serve alfa. Nave está livrando a pista, vai ingressar de pressa. Azul 6908, no solo Azul 7, cruze Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá tenta sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, 6908, Azul. 520 completa o final do procedimento, torre 198, decimal 95. 895, obrigado, boa noite, hein? Torre, Salvador, boa noite, eu tenho 3520. Boa noite, tenho 3520, visual com campo? Ainda não, senhor. Chame visual, vento 260 graus com 04 nós, na 3520. Chame visual 3520. Suivante LS Wins, correção em LS XY, 28 de Salvador, é posto estabilizado. Desce para 2500 pés, ajuste no 015. Com 1500, né? Salvador mil pés, autorizado, procedimento acelerei da ILS da 28592, repassado estabilizado. 592 confirmando descida para 2500 pés, 2500 pés. 2500 pés, 2500, 1592. 2500. 749, não pode traçar na curva, autorizado a linha área mantém, continua direto. A linha mantém na 22. Correio Rio 5972, táxi, 5 a bordo, autonomia, 0330, alterna Guarulhos. Rio 5972, em frente, Kilo Alfa, chame no ponto de para pronto, ajuste no 095. Bom, nós era no simples, o táxi, Kilo Alfa, continua a postura pronta. Da companhia da início da rolagem. Quer te mandar um bom no recorde.